Mundu banbada herri eder bat, izena du Orereta, ta bertan zintzilik irratia, jarri zaiozu arreta. 40 urtiak ospatzeko, badator saioz beteta, entzun ditzakezunak segiran, edo nahi bazu aleka. Ostialetan wikituns koxmik, manten dezazun oreka. Rigi jangeldab eta gehiago, dauzka zuretzat gordeta. There should be one thousand persons distributed. There should be 1,000 persons distributed. Vámonos con la última, vámonos con todo, Top Power. Oh boy, are you going to have to control this song tonight, you see it? Me? Yes man, you, we are dealing with. Man, I don't try man at all, bro. Go in here. Yeah, watch out. Lion symbol, this is the lion symbol, yeah, the lion symbol. Whoa, very, very spiritual. The lion symbol. The lion symbol. This is the lion symbol. So universal. Right now, them fool we long enough, them now fool we again. Right now, what do you mean in the hall? Lion! Lion! Lion in the hall! Cause what we say, we can't take no more of that. No, no, no, no, no, no, we can't take no more of that. Say, we can't take no more of that. Bong didn't lie, no, we can't take no more of that. No wisdom, no schism said, we can't take no more of that. Chronology, I said, we can't take no more of that. Trigonometry, I said, we can't take no more of that. Babylon brutality, can't take no more of that. Lion are ranking, Mr. Lion! Lion! We say lion, lion, we say lion, lion. Right on there, we say lion, lion, we say lion, lion, we say lion, lion. These are. Zenselec. Wicked Tunes Cosmic. Wicked 100 Tunes FM Cosmic. Roots. Finsilic Radio. Finsilic Reggae. Radio. Roots. Dub. Roots. Dub. Drum and bass. Dub. Reggae. Reggae. Jungle. It's bad to kill, cross, angry, miserable, aggravated, arrogant. Now, brothers and sisters, tonight, I hope you're feeling alright. But here's my counter to Miss Bride to make it alright. Oh my gosh, the music just turns me on. Is that a timetable? Well, get on it. It's your time. Michael, you make me feel so good. Brand new! Good for you! I did! When is it Daddy Murray? Can you know some of them French in the place and the girl them love we badly every time we come out and we... No world monger we no cater for. See them a worry now. No war monger can't hurry ya. See them a worry now. No war monger we no cater for. We no cater for. And the battlefield has them ready for the war, but them don't know what them fighting for. Some are mad with them weapon of destruction, who's upon them armored down. And just to see the innocent blood spill, them not really give up, no way. Them no got no intention to cool and chill, what a press the innocent ones day. She be my warrior. No warbunga can't hurry ya. Can't hurry ya. Can't hurry ya. She be my warrior. Warrior. No warbunga we no get of her. We no get of her. We make way for the righteous, yes. Break away no side them conscious, yes. Put over evil and the thing just, bless. No, we knock it off in no virus, yes. We burn a fire upon heathen, them. We no power with she then, them. The whole of them a bad breed them, them. They make the devil to shall lead them. They my warrior. No war munga can't hurry. She de ma warina. No warmunga we no get of her. And the battlefield is still ready for the war, but them don't know what them fighting for. So my mother with them weapon of destruction, who's up on them armored car, yes. And just to see the innocent blood still, them not really give a heck, no way. Them not got the intention to cool and chill, but oppress the innocent ones pay. Yes, we make way for the righteous. Yes, make away no set them conscious. Yes, we do viable and the thing just. Bless, no we no kick off in no virus. Yes, we burn a fire pan we then. Them. We no power with she then. Them. The whole of them a bad breed them. Them. Them make the devil just a lead them. She de ma warrior. Warrior. No war munga can't hurry ya. Can't hurry ya. Can't hurry ya. She de ma warrior. Warrior. No war munga we no kid of her. We no kid of her. Militant soldier, stupid about the world doing it. It's a military, righteously military, consciously military, truthfully military. You know, I'm a militant soldier. In a army, carrying out the works of the Almighty. Kaixo arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon. Kosmik irratsaioa ostiralero arratsaldeko seitan. Roots, rock, reggae, dub and jungle, synchilitic, good vibration. Rasandeya, Rasandeya, Rasandeya. If you go to America, you will hear Rasandeya. If you go to Canada, you will hear Rasandeya. If you travel the old wide world, you will hear Rasandeya. If you travel the universe, you will hear Rasandeya. Rasandeya, Rasandeya, Rasandeya. Rasandeya, Rasandeya, Rasandeya. If you go to Yugoslavia, you will hear Rasandeya. If you go to Sweden, you will hear Rasandeya. Rasandeya, Rasandeya, Rasandeya. Roots and Grave. Send them back, haters and fighters. Send them back, where they come from. Send them back, no one on a them wrong, yeah. Lord, Lord. Send them back, where they come from. Send them back, haters and fighters. Send them back, where they come from. No one on a them wrong, yeah. Lord, Lord. Rise up, you great leaders and organizers. Rise up and take a stand. Rise up, you great leaders and organizers. Roots and Grave. For we no want no more false preachers. Send them back, where they come from. Send them back, haters and fighters. Send them back, where they come from. No one none of them round, yeah. Send them back, where they come from. Send them back, haters and fighters. Send them back, where they come from. Roots and Grave. Thank you. Thank you. Opa! Opa, outra vez aqui, outra vez. Bueno, vamos falar um pouco de nosso trabalho. Eu sou seu Zé, da Rocinha do Pelourinho, de los Bem-Aventurados. Bueno, he hablado muito de los Bem-Aventurados, pero he dado uma coisa. Há vários ritmos em Jamaica, e depois do Nyambing ha venido o Mento. Aí estão Jolly Boys, que são uns viejitos que tocam esse ritmo. E fora de Jamaica, nós somos os primeiros grupos a fazer uma gravação de músicas de Mento. E esse grupo se chamava Ministério del Fomento. Era um grupo de Vitória, onde haviam quatro Josés, sendo que um destes era o dono de um bar chamado Parnasso, no Casco Viejo. E nós hemos gravado um disco solo com ritmo de Mento, solo com Mento. E o Mento é um ritmo que era ritmo de los agricultores, de los campesinos que cantavam sempre en los campos quando estavam trabalhando com a cana de açúcar. E nós gravamos aqui isso. Somos o único grupo no mundo fora de África a tocar o Mento, que é o ritmo de Jamaica. Bueno, hoje estamos aqui para fazer uns improvisos aqui, acústico. E quero deixar um abraço a la gente de Brasil que me ha pedido. Aí, os brasileiros. Aí, vocês aí do Pelourinho. Edinaldo Sá. Paulo. E a galera aí que me pediu para falar um pouco e mandar um salve. Estou mandando um salve aqui para vocês em português. Para as pessoas que falam português também. Aqui estamos. Bueno, e seguimos com os ritmos. Vamos começar agora com uma canção que não ensaiamos, mas seguro que vai sair muito bem. E que fazemos todo o improviso, mas funciona tudo muito bem. Porque tocamos com o alma, vale? Então, aqui vamos nós. Thank you. Rastafari, Rastafari. É isso aí, galera. É, futuramente vamos estar aí no Pelourinho, no Beco do Mota. Se tu vais a Brasília, já sabes, quer escutar um pouco de reggae, pode ir no Beco do Mota. Também pode ir na Rua das Flores. A Rua das Flores estão nos bairros de reggae, porque, mira, antigamente nós outros estávamos por todo Pelourinho. Mas logo, vindo governos e mais governos, e foi echando-nos de dentro do Pelourinho. Ora, aí tu encontras o bar de Bigode, o bar de Wilson. Mas antigamente haviam outros bares. Arriba estava Dona Alzira da Hora, a madre de Albino, que foi o primeiro bar de reggae de praticamente de Salvador. E daí foram empurrando-nos para fora, para fora. Agora estamos na Rua das Flores, porque creem que nós não merecemos estar dentro de Pelourinho. Mas vamos seguir resistindo, sabes? Porque temos uma resistência boa aí. Temos gente como Cristal, Geraldo Cristal, que as músicas são muito boas e têm sentido suas canções. E gente que está aí, são mais que, por exemplo, Edson Gomes é muito famoso. Pero estão os não famosos também, que merecem nosso respeito. Agora, música DJ! DJ, música! Cite! DJ, música DJ! DJ! Thank you. truth, truth, truth, reggae. Roots, roots, roots, roots. Se as minhas ideias te incomodam, é por sua intolerância ou por sua ignorância. Se vocês pensam que vão nos calar nos palcos ou no ar, isso não vai acontecer. Vou lutar e vou morrer se for preciso for. Que passa com o bar do reggae? Que passa com a praça do reggae? Que passa Sankofa, o Wilson, Bigode, Albino do reggae, com o bar do reggae? E a praça do reggae? E a praça do reggae? E a praça do reggae? Se vocês pensam que vão nos calar nos palcos ou no ar, já podem desistir, nós vamos resistir, nós vamos resistir. E a praça do reggae, e a praça do reggae. Que passa Albino, Sankofa, o Wilson, Albino do reggae, com o bar do reggae. E a praça do reggae. Que passa Bigode, Albino do reggae, o Wilson, com a praça do reggae. A praça do reggae. E o bar do reggae. E a praça do reggae, bem-aventurados Ruth reggae. Maldita Babilônia, maldita Babilônia, maldita Babilônia. Que passa o Wilson, Sankofa, Albino, Bigode com o bar do reggae. E a praça do reggae. E a praça do reggae, e a praça do reggae, do Pelourinho, bem-aventurados Roots reggae, maldita Babilônia, bem-aventurados Roots reggae, maldita Babilônia, e a praça do reggae. Modão. O Zé e a Maria se conheceram numa feira livre. Ele era carroceiro, ela era vendedora. Dessa união nasceu um grande amor, amor de Jah, Rastafari. O menino era feinho e pretinho, mas foi chamado de Jesus. É, pobre tem mania de botar nome de santo nos filhos, né, rapaz? Mas Babilônia não ficou agradada, e queria matar o menino quando cresceu na porrada. E o menino foi crescendo, crescendo, crescendo, crescendo e vivendo. Ao chegar aos 18 anos, já tava quase morrendo. E hoje eu vejo nas esquinas e debaixo dos viadutos o menino Jesus. Ou talvez ele seja outro, vítima de Babilônia. Vítima de Babilônia. José e a Maria se conheceram numa feira livre. Ela era balconista e ele era militar. Essa afeição nasceu um garotinho, mas teve o mesmo destino do outro, que se chamava Jesus. Porque as coisas não são assim. Tá tudo. É DJ! Universal love, my brother. Sudamérica! América do Sul, América do Sul. É, gente, olha aí. Tínhamos uma pessoa de reggae que a mim solo, não, a gente de aí, de Pelourinho, e me gostava muito, que era Luke Dube. El Luke Dube era el tío que la gente, joder, era como un dios ahí para los del Pelourinho. Todos bailaban Luke Dube. Luke Dube era nuestro. Hoy la gente conoce otros, pero a mí realmente mi ídolo de reggae actual es Jaffa Cole. El Jaffa Cole, porque las letras de Jaffa Cole son letras sociales, socialistas, que intenta abrir los ojos de las personas. Bueno, como ahora hay una revolución en África, que África, mucha gente piensa que es un país, pero es un continente. Hay varios países ahí en África y hay una revolución que le está echando los colonos. Los colonos están siendo pedidos para, están pidiendo a los colonos para salir y tal. Bueno, sin guerra y sin nada, solo hablando, porque todavía hay muchas colonias ahí. Bueno, pero yo tengo aquí el amigo de Venezuela que va a contar un poco, va a se presentar y va a hablar un poco de la cultura musical de Venezuela, porque sabe que América del Sur es muy grande y la gente, ya sabes, la gente le gusta saber las cosas y tal, y muchas veces uno que vive en América del Sur no sabe qué pasa del otro lado, por ejemplo en Venezuela. Y el compañero aquí va a hablar un poco de la cultura venezolana, porque ha vivido ahí, ha venido de la escuela de Chávez. Y va a hablar un poco de lo que piensa y tal, y está ahí, el micrófono está abierto. Bueno, preséntate, compañero. Sí, sí, Lai. Aquí estamos con el panita Cosmi en Euskadi. Y nada, Venezuela por aquí compartiendo un poco de música con los compañeros de Brasil. Nada, gracias a Cosmi que nos ha dado aquí la oportunidad de expresarnos también, ¿no? De qué es lo que pasa en nuestros países también. Bueno, aparte de compartir música, compartir también conocimiento de lo que está pasando allá, ¿no? Y ha pasado hace muchísimos años allá en Venezuela. De hecho, hoy en día estamos en una situación de muchos problemas, pero bueno, seguiremos luchando afuera, aquí en Europa, de que la gente sepa lo que pasa en nuestro país. Y bueno, nada. Nuevamente, gracias a la oportunidad, Cosmi, por dejarnos expresar aquí con mi amigo de Brasil. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Compartiendo un poco de música, un poco de improvisando. Porque bueno, a la final yo vengo de un pueblito, yo soy de Venezuela, de San Cristóbal, el estado Táchira. Vengo de un pueblito, bueno, yo estudié en una escuela de música a los seis añitos tenía, estudié en una escuela de música. Mis profesores, Rafael Suárez. Bueno, ¿cuál es el ritmo que se baila en Venezuela ahí? Bueno, allá en San Cristóbal se escucha de todo en realidad. Se escucha de toda música, de rock, rap, reggae, se escucha. ¿Y qué cultura que hay, qué forma de vida hay ahí? ¿La gente vive de la agricultura? Ahí, sí. De hecho, yo vengo de un pueblito de allá de Santa Ana. Qué bueno. Donde se producía café. De hecho, se sacaba buen café, un rico café allá. Y bueno, nada, estuve con los profesores Rafael Suárez. ¿Qué? ¿Rafael Suárez? Rafael ¿De dónde, Suárez. ¿De dónde? De allá de San Cristóbal, con el profesor Reinaldo también, Reinaldo Suárez, Rafael Suárez, la profesora María Elena también, que llegaron allá a nuestro pueblito y bueno, nos instruyeron. Y bueno, nada, aquí compartiendo música, a la final estamos compartiendo música. haciendo freestyle. Ratia. Improvisando un poco aquí. Zinz, todo esto improvisado. Zinz, aquí no se ha practicado nada. ¿Ah? Así venimos improvisando, ¿no? En la vida. Sí, sí. Poco improvisamos a poco. Y muchas veces queda mejor que, cuando ensayamos, ¿sabes? Muchas veces no funciona. ¡Hey, DJ! ¡Hey, Zinz, DJ! ¡Zinzilic! Y Ratia. Ratia. FM. Now I want lively cake this one to all the dancehall heroes. See? Original bang little little ranking Joe. Boom shot. Brrr. Number one champion sound called Little Lion Sound. Nico, big up yourself, see? Generally, original bang little little little little little. Boom. Come here, say tribute to the dancehall hero. Go. It's a tribute to the dancehall hero. Bang little in tribute to the dancehall hero. Wow. Tribute to the dancehall hero. Tell us all. Cutty, cutty, cut up my golden end. Wow. She laying eggs for the gentleman. Brrr, sometime now. Go. Come here, say sometime ten. Whoa. Brrr, ring the alarm. Wow. A jump and sound is dying. Whoa. Oh, oh. Ring the alarm. Whoa. I hear that sound is dying. Brrr, Nico. Susie Wong, Susie Wong. Cause she a Japanese and me say hi a black man. Cause you said that the Joe want him a king champion. Bang diddle diddle diddle say the dance a fram. Cause anyway me go a little lion a the dan. Bang diddle bang bang diddle diddle bang bang diddle diddle. One wheel wheelie make we one wheel. This is not a buggy, me say this is not a beat. It was the year 1966 and when they feel land. Yes, I know that me say up and jam one. Yes, you long got that me say see Rasta man. And some of them short and me say some of them long. A bun gun jump pipe, me say hand a plane wing. Bang riddling, riddling, riddling, do my jump and sing. One wheel, wheel, you make we wheelie one wheel. Cutty, cutty, cut on my golden head. Bow! She laying eggs for the gentleman. Come me say sometime now, brr. Come and say sometime, ten bang, diddling, diddling, diddling, run around the bed. Dance a tribute to the dancehall hero. Look at it, tribute to the dancehall hero. Tell us a tribute to the dancehall hero. LB, tribute to the dancehall hero. Brrr, yes, Kayes and the Kulayan and the bass. Kayes, Kayes and the Kulayan and the bass. Kayes and this a sound and the God and me say bass. Yes, and this a one and me say live and direct. When I play, me say east and west and north and me say sound. Anywhere you go, a little lion run the road. This a tribute to the dancehall hero. Bro, tribute to the dancehall hero. Dancehall gladiators. Original champion soccer, little lion pay tribute to all these men. Yeah, hit them. Tell us all. Chica, tica, tica, my golden end. Brrr, she laying eggs for the gentleman. Dang, diddling, sometime night. Dang, dang, dang, diddling, diddling, sometime ten. Brrr, come and say ring the alarm. Wow! Original Freedom Train Sound. Lord have mercy. Bang diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling. First time. I got a dub plate to kill a little sound boy. Boom. We have a dub plate to hang a little sound boy. Cannot see down in the valley for a very long time, and not see how you come over. Cannot see in the valley for a very long time, and not see how you come over. Cause ain't no plane, no pass, and no breeze, no blow. Cause Jah Jah guide ain't over. Cause this a wood from a fire. Wow. Cause this a wood from a fire. Wow. Cause slave driver. Cause the table is turning. Bang, riddling, riddling. Say catch a fire. Watch a jump from sun burning. Bang, riddling, riddling, riddling. Come and sit down in the valley for a very long time. We have it, we have it, we have it. We have to kill a jump and a make a jump and fall. The kings of kings and the lord of lord. The conquer lion of the tribe of Judah. The elect of God, the ever living God. Original Freedom Train Sound. Wow! Cotillia, this a sound a comfy murder a sound. Slave driver. Cause the table is turning. Bang, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, diddling, the killer little sound boy. We have a dub plate, we hang a little sound boy. Good for my fire, cannot light up the fire. Fire, fire, burn. Roots. E aí, bem-aventurados Roots Reggae. Bueno, después de todo eso, quiero recordar a vosotros que los carnavales empiezan el día 27 de febrero. Y estamos ahí en Salvador y Bahía, el mayor carnaval del mundo, las mejores playas. Y ahí la gente disfruta un montón. Ahí carnavales tiene que estar un poco desnudo, solo en calzoncillos, porque el calor es terrible. Tú puedes salir de Adán si quieres, en calzoncillo con una hoja en porque hace muchísimo calor. 27 empieza y son 5 días de carnavales. Y yo estaré ahí en el Pelourinho con la banda. No somos contratados porque seguramente ellos saben que nuestras letras les incomoda demasiado. Sí, porque no son letras comerciales. Y cuando haces canciones para que la gente despierte, a ellos no les gusta nada. Quieren que la gente quede atontada sin entender nada. Y ahora como hay una ola de gente que dice que son ahí en Brasil, que le gustan Donald Trump. Entonces no sé qué pasa con la gente, es como el ratón. Está aplaudiendo la ratonera. Y así es la cosa. Bueno, aquí los compañeros, Catita. Hola, ¿todo bien? Buenas tardes, buenas noches. Bom dia. Pernambucano, sí. De la zona de Pernambuco, sí. También que está aquí con la capoeira. Cuando he llegado aquí, sí. Encontrado Catita haciendo una capoeira llamada capoeira regional. Sí, y ahí cambiamos a... Cuando conocí a Zé, conocí la capoeira Angola, y ahí entré de cabeza en Angola, y hasta hoy estoy aquí con la capoeira Angola, angoleiros de rua. Es muy bueno, es bueno porque ya ha venido también, bueno, tenía sí. El cuerpo para la capoeira y cambió de capoeira regional. Sí, sí, porque me dañó mucho la otra. La otra lo dañó mucho porque tenía volteretas y saltos, si no ahora no estaría así entero, estaría todo roto. Y ahora está con la capoeira Angola aquí, estaba con la gente del Angolero do Mar, Mestre Marcelo. Mestre Marcelo Angola. Mestre Marcelo, Brasil. Mestre Lu Arrasta. DJ Mateo, DJ Mateus, Marlin Gonzaga, Gonzaga, la Rasta. Hay un montón de gente ahí de reggae ahí que están siempre en el bar de Wilson, que es en la Rua de las Flores. Están también en el bar de Bigode. Y Albino con su comparsa para los carnavales, una comparsa grande de reggae que sale con una carroza muy grande que se llama Trio Eléctrico. Y va un montón de gente, yo mismo voy a estar ahí con Albino. Y es eso, reggae es eso. Y podemos hacer una improvisación para acabar con todo ese discurso aquí. Y que fue bueno estar con vosotros y espero que venir otras veces. Así que conseguí hacer un trabajo que estoy acabando de hacer, que es un trabajo un poco lento porque a mí me gustaría hacer las cosas con el corazón y no con la emoción. Entonces no necesitamos de ganar dinero con las canciones porque somos profesionales en otras áreas. Las canciones son para expresarnos. Cuando nos da un micrófono, nosotros hablamos lo que nos da la gana. Porque si hablas la verdad, es difícil de te dar la oportunidad para que tú hables la verdad. Siempre. Y ahora espero que el gobierno de Bahía, señor Jerónimo Rodríguez, a Plaza do Reggae, señor Jerónimo Rodríguez, porque están echando a nosotros. A mí me quitaron mi espacio y ahora no tenemos dónde tocar. Vamos a tener que tocar en la calle. Vamos a poner un palco y vamos a tocar en la calle. Jerónimo Rodríguez, nosotros no queremos salir do Pelourinho, queremos estar no centro histórico. Por que vocês estão botando a gente para fora? Nós do reggae, por que vocês estão botando a gente para fora? Asepsia social é feio. Asepsia social é feio. Não façam isso com a gente. A gente quer tocar e vamos seguir tocando, mesmo que você não queira. DJ, vamos aí fazer uma improvisação. DJ, boa, boa. Vamos nessa, DJ. Reggae, DJ Cosmic. Sucesso. Iratia. Sucesso. This is a new song, a spectral dub, on a massive original, original song. La noche se va acercando, se va metiendo el sol, al ritmo de los tambores, de madrugada bailo yo. La rumba, la brisa y la magia, guardadas en el corazón. Well, pum, pum, pum, this is not warm tea. Pum, pum, pum, this is not iced tea. Pum, pum, pum, this is not cocoa tea. Pum, pum, choo-choo-choo, this is not Sorosity tea. Faz tempo que não te vejo. Pra chegar lá na favela, dormimos no tebaculejo. Quero ir no teu ensaio. Faz tempo que não te vejo. Pra chegar lá na favela, dormimos no tebaculejo. Vou sair lá na favela agora. você não olhar pra frente, se você pensar que tem o controle da situação, se achando imortal, pensando que é o tal, se exaltando e se gabando, cheio de roupa de marca, com otário em sua cola. Cola. Você é a alegria de Babilônia, meu irmão. É quem banca o barão. Esse mora numa favela e eles moram numa mansão. Se te derem um revolvinho, é porque tem um canhão. Se você dormir no ponto, vai parar é no balão. E aí vai ser notícia no programa de um bocão. O perigo é iminente, se você não olhar pra frente, se você pensar que tem o controle da situação, se achando imortal, pensando que é o tal, se exaltando e se gabando, cheio de roupa da moda, já sabe, né, galera? Vamos parar com essa onda aí. Bom, felicidade aí, feliz 2025 pra vocês. Valeu. Que seja mais um ano de vitória pra todo mundo aí. Vamos ser felizes cada vez mais. DJ Matheus, DJ Cosmic. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Agora só em 2026. Não sei, nem em agosto que sai. A gente tem já aí. Rotonton Sunsplash! Thank you. De madrugada os cachorros estavam latindo muito, e eu fiquei olhando pelo vulto. E passava um cara que eu não conhecia, não via, e que não via eu também não conhecia. E quando foi mais tarde de madrugada, eu vi que alguém chegava. Que alguém chegava e eu tossia. How long they gonna keep us down? Rio, despertar, despertei, despertei. Eles chegaram, escopetas e espadas, dando tiro e porrada, assaltaram o lugar. Mataram índios, estruparam e roubaram. E agora eu lhe pergunto, quando isso vai mudar? Eu sei só que eles agora não tem como nem se desculpar, porque o índio só pedia paz, e o índio só pedia paz, a caminhada da paz. E aí, vocês estão pensando que isso vai ficar assim? Aí, aí, vocês estão pensando que isso vai ficar assim? Também um outro Galdino que foi queimado em Brasília, e agora todo mundo se esquece. Zitzlik e Ratia TFM. Roots, roots, roots, roots. Roots reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Pra frente aqui, senhora! Pelourinho, bem-aventurados, Roots Reggae, maldita Babilônia! Bora, Edinaldo Sá, jogador Paulo! Ah, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Fuzil, todo mundo agora tem fuzil. Não tô falando primeiro de abril. Chegue lá que você vai ver. Chegue lá que você vai ver. Mas se o rasta passar fumando, fazendo a fumaça, ali vai ser duro pra ele. Ele pode até morrer. E aquele cantor, você lembra? Aquele cantor foi perseguido como o quê? Sim, sim, lá. Zitzlik e Ratia! E Ratia! Hermanito DJ Cosme! DJ Cosme, internacional DJ Cosme, internacional DJ Cosme! DJ Cosme! Universal, universal DJ Cosme! Cosme que é universal! Cosme é universal! DJ Cosme! Bueno, que sea la música que nos reúna siempre, ¿no? Que sea la música que nos reúna siempre. Para onde eu quero chegar. Para decir cosas, para hablar, para expresarnos, ¿no? Tudo. De dónde somos, de dónde venimos. DJ Cosme. Con DJ Cosme, Catita y el hermano de Venezuela. Vamos a cantar. Improvisando, improvisando eu vou. Vamos a rimar. Improvisando nós vamos cantar. I love music, I love music, I love music. Yeah, music. Yeah. Improvisando nós estamos agora. Nós só queremos é te ver faltar. Nós só queremos é te ver dançando. Dançando, dançando, dançando. Eu quero ver. Oh. Essa menina tá ficando doida. Yeah. Esse rapaz tá ficando louco. O quê? E todo mundo tá querendo mesmo. Mas Então? É dançar na Rua das Flores. Como? Na Rua das Flores tem gente bonita, tem muito reguinho, sim, tem sim, um cravinho, tem sim, todo mundo, tem o Iucinho, tem o bigodinho. Venezuela, Brasil, está na casa. Na Rua das Flores tem de tudo. Quando eu me sinto, fico barrigudo. Eu fumo um e digo tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. IFM, aqui é tudo nós, é nós e nós somos. E tudo nós bem. Somos! Rebe, rebe! Esquele casco, esquele casco, esquele casco, esquele casco, esquele casco. My name is Barry Salmon. Right now, I'm bigging up the Yellow Kid. Yellow Kid, kill them. Well, this is none other than the big bad mighty Yellow Kid. Respect, I said I did. Yellow Kid, no mercy. Yellow Kid, all right, Yellow Kid, watch out now. Jah protect us from her foe. He lead the way and I follow. The ways of the pagan life's low. The why they fight us, God, he knows. The more they fight us, the more it shows. And I won't go the way they go. Live in a glass house, no stone show. And this is what they are to know. Yellow Kid, I said simple out there. Man, I'm also sitting with the triple mode there. Where you come out and a little out there. Do not make the grace you want to lick you out there. Come in some mad, no, we come pick you out there. Them killing all the pinnip and the nipple out there. Them killing Phyllis and the nipple out there. Man, I'm less like than a cripple out there. All right, Joe, we tell them, say we tired of the senseless killing. Babylon, a killer, not talk about them willing. Every day, them kill all Phyllis and the shilling. Kill over the aisle, I said them love when it's spilling. Kill over the land, I said them love do the drilling. Suicide ride with them, that and dealing, the don't walk down a full time, they start milling. Can't take the innocent killing. Some say, simple out there, man. I'm about to sit down with the triple mode there. Where you come out and a little out there, do not make them ever want to tell them something again. I will be burning this fire, and Yellow Kid will never cease, not stop. I will be burning this fire, red, red, red, red, red. I will be blazing this fire, Yellow Kid will never cease, not stop. I will be burning this fire. Well, it's Egyptian. Why, why? DJ Yellow Kid, I play, yeah. I say swiftly night and day, yeah. Play, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. DJ Yellow play. Do so. In the morning, in the time, the night. This does DJ Yellow. A psycho. Do so. A real life. No acclings. More life living. That is it. Knowledge is found in the secret place of the Most High. Up is the man that found that wisdom. And with that getting, get overstanding. And knowledge shall be other than for thee. Good evening. You are listening to Wicked Tunes Cosmic Radio Program. Fridays evenings in Tzitzilik, 100 FM. Listen to this number one station. We'll give you another version of Rhythm Selector, Dub and Roots World Music, Drum and Bass Style, and Selected Music from Cosmic. Fridays, 6 p.m. from the Basque Country, Cosmic, Tzitzilik, Ratia. Tune in. www.reggaeton.de, the best in entertainment. Jonah Richardson. Tutu twin, stand your heart. Yeah. Whoa, yeah, yeah. Whoa, yeah. I wake up in the morning, what do I see? Gunmen standing over me with their guns and their bayonet. Me cry, yo, old people, let me feel it. Me shout, oh, old lad, you are reveal it to you. Why? Why? Why? Now this station rules the nations with versions, says the man called the Yellow Kid. What's up, kid? Yeah. Mundo bambada erri eder bat. Izena du orereta, ta bertan zintzilik irratia, jarri zaiozu arreta. 40 urtiak ospatzeko, badator saioz beteta. Entzun ditzakezunak segiran, edo nahi bazu aleka. Ostialetan wikituns kosmik, manten dezazun oreka, Rigi jungle dab eta gehiago dauzka zuretzat gordeta. Yeah, roll it on, ski a bit. Slossy, I was on the driving seat. Struggle in Babylon. If a boy a dopey, we want him to know so we a dopey conqueror. And we trap him forever.